Nos caminhos encontros, pelas caminhadas, eu acabo sempre pela mesma estrada, chegando no mesmo destino que o teu. Mesmo sem saber o motivo desta correria, em que todo dia eu te acompanho, seguindo o rebanho, ouvindo o berrante do televisor. Eu percebo a vida e a coragem fria da mente vazia, mas de alma cheia, sei que algum dia vou poder achar aquele que sonha assim como eu. E vou poder lhe falar que eu sou um índio não nato, que eu tenho o sangue barato, escravidão. Eu tenho os sonhos de lata, que eu choro em gotas exatas, que eu sou só uma previsão. Também não lhe deu. Mas antes de atirar a bala que me mataria, uma alegria vi no seu semblante, os olhos profundos, a vida brilhante daquele compadre a quem eu seguia e que naquele dia comigo morreu. Coragem fria da mente vazia, mas de alma cheia, soube que algum dia pude encontrar aquele que sonha assim como eu. E pude então lhe falar: nós somos um índio não nato, nós temos o sangue barato, nós somos a escravidão. Nós temos os sonhos de lata, choramos em gotas exatas, nós somos.